motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Ei, meus justiceiros, vem cego e não enxerga ninguém. Já chegamos atirando, mandando para o além. Vivemos apavorados, em grande desespero. Questão sobre São Paulo, os grandes justiceiros, que também são conhecidos como exterminadores. Por isso é que eu digo que vivemos em terror. Ei, não é só exterminador, também é os policiais que te matam e teu sumiço fica um arquivado a mais. Seu corpo aparece boiando ou jogado no mar, e eles não procuram autor, ele fica só nos comentários. No outro dia você lê de testa no jornal. Ah, acharam o cara morto, o vulgo tá marginal, mas não procuram saber se o cara era inocente, se a família não aparece, terra como indigente. Só falamos a verdade, doa quem doer. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Eu não aguento mais tanta injustiça, ignorância e preconceito humano de certos racistas que vê o negro como coisa diferente. Negro não é objeto, negro é gente. A violência nas ruas, a cada vez mais, por pessoas com medo de fazer a paz. Mata, rouba, trafica, que absurdo é o que está acontecendo em nosso mundo. Paz com uma grande preocupação, se no dia de amanhã terá o leite, o pão para dar ao seus filhos que crescem em torno desse sacrifício. E induzem menores a mau caminho, e com pouco de droga tem o seu domínio. A polícia vê isso e de braços cruzados, a continuidade disso é por todos lados. Mulheres que põem filhos no mundo pra sofrer de calamidades no breve futuro. Cheio de cisma e preocupação, e é o que está acontecendo nesse mundo, mundo cão. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Não pode ficar assim, vamos tomar uma decisão. Quem morre nas ruas são nossos próprios irmãos. E conforme o tempo passa, corre mais uma notícia. Acharam o cara morto, o autor não foi a polícia. E como sempre com isso vivemos sofrendo. Pra eles é uma culpa a mais e pra nós um irmão a menos. Agora você me explica pra que existe polícia, se a cada dia que se passa parece mais uma vítima. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Undermed. Preconceito humano de certos racistas que vê o negro como coisa diferente. Negro não é objeto, negro é gente. A violência nas ruas, a cada vez mais, por pessoas com medo de fazer a paz. Mata, rouba, trafica, que absurdo é o que está acontecendo em nosso mundo. Paz com uma grande preocupação, sendo dia de amanhã terá o leite, o pão para dar aos seus filhos que crescem em torno desse sacrifício. E induzem menores a mau caminho, e com um pouco de droga tem o seu domínio. A polícia vê isso e de braços cruzados, a continuidade disso é por todos lados. Mulheres que põem filhos do mundo pra sofrer ficar largadas no breve futuro. Cheio de cisma e preocupação, e é o que está acontecendo nesse mundo, mundo cão. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Terror em São Paulo, alguém me explica o motivo, porque andar de madrugada é um grande perigo. Então, Grupo Consciência Humana, sou WD, aplique, MacD, Loya, DJ Undermed e DRR, a posse.